na minha mão. E pra quem não me conhece, prazer de um flow no pião. Deixei o meu bolso preso pensando mais que um milhão. Tipo um elefante dando mortal dentro do avião. Lá em Fantasista é como se fosse o Talibã. Tô confundindo meu bolso até com Tazan. Quando eu fumo, viro Jackie Chan. Com a erva de sabor morango, transformei a fumaça no meu talis. Juro que eu atiro antes de contar o an. Com a bala vermelha tipo Sharigan. Jin coloquei na Mastan. Fumo uma de Amsterdã. Nego fala se eu não tenho dom. Fui torpecente no refrigerante. Eu deixo essa bitch igual um hidrante. Eu tô preocupado, ela sabe meu nome. Faço neblina santa, eu viro um monte. Peguei no meu pulso, uau, uau, uau. Pra esses negão me faço de surdo, uau. Se tu for vacilão, meu fuzil te enche de furo, uau. Fico esperto, eu nunca tiro no escuro, não, não, não, não. Um diamante mais caro eu coloquei na minha mão. E pra quem não me conhece, prazer de um flow lampião. Deixei o meu bolso preso, pesando mais que um milhão. Tipo um elefante dando mortal dentro do avião. Lá em Fantasista é como se fosse o Talibã. Tô confundindo meu bolso até com Tazan. Quando eu fumo, viro Jackie Chan. Com a erva de sabor morango, transformei a fumaça no meu talis. Juro que eu atiro antes de contar o an. Com a bala vermelha tipo Sharigan. Deixei minha carteira igual submarino. Me sinto Bob Tarantino. Se tu vacilar, vou te dar um novo umbigo. Nego, não confundo, eu não sou teu amigo. É que eu rap na draga como fosse um Migos. Eu fiz o dinheiro andar junto comigo. Sem mega cena, sem jogar nenhum bingo. Deixei minha mala igual jogo do bicho. Na live de bobeira assim do nada. Salve geral da live, tamo aqui ó, fazendo a marcha ao vivo pra vocês, espontânea. Tá ligado? Diretamente de Fortaleza City. Pulamos pra Bahia, vou fazer o meu nome. Ha, ha, ha. Manozinho de volta no mic.